Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Aleatório. Eu queria agradecer, antes de tudo, ao canal Polemic Hub por me convidar a fazer um vídeo em que eu narro, né, não tão bem como eu acharia que iria ficar, mas eles me convidaram para narrar o vídeo. Já narrei alguns vídeos anteriores aí, não lembro se foi do próprio Polemic, creio eu que foi. E no caso, eles me deram a oportunidade e divulgaram o canal do meu podcast. Aos novos que entraram, um muito obrigado. Aos que divulgaram também, tanto no Instagram como no Telegram, eu vi que alguns colocaram o vídeo e colocaram a descrição, então automaticamente já me marca na publicação. Então isso eu fiquei bem lisonjeado. Eu não imaginava que aquele vídeo iria tomar proporções tão grandes. Eu acho que provavelmente no Twitter também, eu acho que eu tenho até que criar um perfil para evitar fake. Então, não sei como é que vai ser. E, bom, eu tô aqui gravando novamente no meu quarto, não sei muito bem o que falar. Mais uma vez, eu tô um pouco pensativo. Cara, tá acontecendo meio que um turbilhão de coisas. Tipo, parece que sempre tem alguma coisa pra. Quando você tá querendo ficar de boa, sempre tem alguma coisa e você sempre mergulha novamente no que te afunda. Sabe, como eu falei no episódio anterior, tem uma mola que te puxa de volta. E eu não sei bem o que fazer, cara. Eu tento me aprimorar, mas parece que nunca tem volta. Tentando mudar alguns hábitos aos poucos. Eu sei que não é do nada que você muda. Você tem que buscar também a disciplina, tem que procurar sempre ali estar disposto a mudar. E assim, procurando uma rotina melhor para você. É o que eu tento fazer quase todo dia, mas sempre aqui onde eu moro, na casa dos meus pais, é bem previsível, sabe? Quando eu tenho um horário para fazer minhas coisas, e quando eu vou fazer, às vezes tem algum imprevisto, então eu não sei muito bem o que fazer. Cara, ultimamente, hoje mesmo, eu fui pro trabalho, o trabalho foi tranquilo e tal, mas quando eu cheguei aqui em casa, acho que no caminho do trabalho eu comecei a pensar em um monte de besteira, cara. Incluindo também me matar. Mas aí o que é que eu. Cara, eu fiquei pensando em diversas formas de me matar, bicho. Me jogar na frente do caminhão, chegar em casa, pegar uma faca, enfiar no meu estômago, tentar me cortar. Eu não iria conseguir fazer isso, porque eu não tenho coragem de fazer. Se eu fosse fazer isso, eu tenho que estar no nível mais alto possível de tristeza e também no nível mais alto de emputecimento que não me fizesse pensar no calor do momento. Apesar de que no calor do momento ninguém pensa direito, sempre faz alguma besteira, depende muito, vai de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de ficar sozinho quando tá triste, quando tá com raiva. Eu sou uma dessas pessoas, só que o problema é que tem gente que não consegue respeitar quando eu tô desse jeito. Tipo, eu tô querendo ficar de boa, tô pensando comigo mesmo, que tá pensando, ocorrendo na minha vida e tal. Aí do nada a pessoa: não, você tá triste e tal. Não, só eu quero ficar de boa e tal. Você não é ignorante. Aí a pessoa começa a insistir, acha que o problema é com ela, é com a pessoa que foi perguntar, sabe? Ela começa a criar paranoia na sua cabeça e fica tipo: ah, então o problema sou eu? Você tá muito afoito, hein? Você tá aí com suas coisas, eu não tô, eu tenho culpa de nada, sabe? Tipo, é basicamente isso. É assim, e você não falou nada, você só tá com a cara emburrada e você não fez nada, sabe? Sei lá, cara, eu tô tentando, né, criar algo novo para o podcast, tô tentando ter assuntos novos para falar, mas eu não consigo pensar, minha cabeça tá muito, muito travada. Isso aí eu não vou negar. Eu tô pagando um servidor do podcast que não é barato, é muito caro, assim, principalmente pra condição que eu tô agora. Mesmo trabalhando, assim, é meio complicado, separar um gasto no servidor é quase R$ 100 o servidor, né? É tipo, não, nem todos os ouvintes vão poder contribuir comigo para poder. Não que eu esteja fazendo questão disso, sabe? Só para constar. Então, não, ninguém, não é orgânico, sabe? É porque tem muita gente. Já vi muitos casos de pessoas que simplesmente criam um canal no Telegram, por exemplo. Eu vi muitos casos disso, eu também já pensei dessa forma. Que criam um canal do Telegram, o canal bate, sei lá, 5 mil pessoas. Só que o pessoal acha que, não, tenho 5 mil, se eu pedir R$ 1, eu ganho R$ 5 mil. Porque essas 5 mil pessoas vão me doar. Mas essas pessoas às vezes não são orgânicas, não são pessoas que vão estar ali o tempo inteiro. Tem gente que mal vê o Telegram, vê uma vez por semana, às vezes passa um mês ou mais sem acessar o Telegram, às vezes um ano sem acessar o Telegram. E às vezes não tem condições de dar dinheiro, separou a grana para alguma coisa, ou só pode doar, sei lá, 50 centavos, a pessoa tá cobrando ali R$ 1, sabe? Não deixa a opção livre, por exemplo. E a pessoa fica chateada, sabe? Porque tá ali, tem ali, fez um monte de coisa pra se desdobrou todo ou toda pra poder conseguir 5 mil no canal do Telegram, 5 mil inscritos, e quando veio a pessoa não contribui com nada. Já vi muita gente chorando com isso. E às vezes com conteúdo que nem é dela. Acredite ou não, eu vi gente publicando conteúdo da Globoplay, Amazon Prime, e a pessoa, não, porque eu publico meu conteúdo, um conteúdo de terceiro, que assim, pouco me importa, né? Até porque streaming hoje em dia é pra você ficar assinando diversos e diversos sites, tá caro pra caramba. Hoje em dia é como eu tava lendo, não lembro se foi uma frase ou foi um texto, não lembro onde eu vi, eu sei que. Eu acho que eu tô fugindo um pouco do assunto, mas enfim. Basicamente, o que eu quero falar, só pra finalizar, é que tá caro pra caramba o servidor e que tá meio complicado. E eu quero continuar com o podcast, mas por conta dessa travada, minha cabeça tá nesse processo de bloqueio criativo, eu não consigo muito bem lidar com essa situação. Talvez um dos motivos de eu estar meio triste deve ser isso também, de estar com esse bloqueio criativo. Ter o podcast para fazer, estar apagando o servidor e saber, pô, cara, o que é que adianta eu pagar o servidor e deixar ele aqui parado? Se é um hobby, algo que eu gosto de fazer mesmo e quero levar para o futuro. Acabei perdendo o fio da linha aqui. Caramba, cara, acabei perdendo o que eu ia falar. Nossa, velho, que droga. Que merda. Que besteira. Ah, enfim, lembrei. Eu acabei falando tanta. Acabei me rebaixando tanto a. Fiquei me martirizando tanto que eu acabei lembrando. Bom, eu vi um texto uma vez, ou foi uma frase, não lembro muito bem, repetindo, que fala justamente em que os streaming, né, o serviço de streaming, ele queria tanto superar as TVs, as emissoras de TV, que eles acabaram se tornando as emissoras de TV. Não, porque quem tinha o monopólio do streaming antigamente, quem era? A Netflix. Antes, você tinha bem antes aqui no Brasil, tinha o Netmovies, que dava para você ver, né? E você alugava os filmes, etc. E dava para assistir online. Tinha muito serviço desse tipo, mas era bem porco. Você tinha que ter uma internet ótima para poder assistir, não era qualquer um. E mesmo assim, o aluguel do filme era caro pra caramba. Era pior do que você estar tá indo numa locadora. Sabe que nem tinha desconto lá. Você podia, não, dia de domingo aqui você aluga aqui 3 filmes, paga só R$ 5. Tô só dando um exemplo, tá? Eu nem lembro quanto era. Eu era pequeno, eu lembro que eu ia com meu irmão mais velho. Eu lembro que eu sempre ficava vendo aquela capa do O Diabo Veste Prada. Eu sempre achava que era um filme de terror por conta da porra do título, sabe? Sendo que Prada é uma bolsa, alguma coisa assim, eu não sabia. Aí meu irmão pegava o DVD. Porra, toda vez que tu vem aqui, só olha pra esse filme, cara. Aí depois que eu vim ver na sessão da tarde o quão merda era o filme, eu me arrependi amargamente de ter desejado tanto esse DVD, enquanto meu irmão comprava, se matava de alugar filme do Harry Potter pra ficar ripando no PC. Nossa, cara. Mas era legal a época de locadora, ficava jogando PS2. Cara, eu tenho até hoje um PS2 aqui. O garoto é guerreiro. Guerreiro mesmo, porque faz muito tempo que eu tenho ele. Eu acho que eu tenho até que fazer uma limpeza depois. Eu tô sem peça, mas ele tá dando muito frame drop, sabe? São frame drops muito bizarros que não, você vê que não é algo normal para o console. Mesmo que a gente sabe que console, PC, etc. Isso é normal acontecer. Você tá dizendo que é um console e tem um jogo e ele não vai rodar com os frames travados? Não, cara. Se você tiver, sei lá, eu não entendo essas merdas, mas, cara, eu lembro que eu jogava Need for Speed no PS2 e trava, dependendo dos efeitos que tem, trava pra caramba. Algumas partículas. No PC é liso, dependendo do PC que você tem. Mas eu lembro que eu tava jogando um jogo até um pouco 2D e tava dando um lagzinho. Eu, tipo, cara, eu tô jogando Intel Atom, por exemplo. Negócio lento pra caramba, velho. E eu mudei o assunto de novo. Mas enfim, vamos lá, vamos retornar, que eu lembrei dessa vez. Então, o serviço de streaming queria. Tem lá, né, o monopólio que a Netflix tinha antigamente. O Netflix, inclusive, tinha até para PlayStation 2, né? Você botava o DVD. Ele foi o único DVD da Netflix que tinha e era exclusivo aqui do Brasil. Chupa. Chupa gringa. Chupa gringa. Ai, ai, ai. Enfim. Então começaram a ter essa divisão de sistemas de streaming e o pessoal surgiu o Amazon Prime, que é mais barato, é mais acessível. Além do Amazon Prime Video, né, que tem, você tem lá os livros de aluguel, no caso você tem uma cesta de livros que você pode ter uma curadoria, né, todo mês da Amazon, que você tem que ler o livro até mais ou menos um mês por aí, tem um período de validade o livro. Se você não lê, você simplesmente perde o livro ali, vai ter que esperar de novo cair nessa cestinha da Amazon para poder ler novamente. É isso pelo Kindle. Tem também aquele serviço da Amazon que eles diziam ser ilimitado, mas agora eles bugam o servidor lá, não sei como é que tá. Sei que eu fui tentar upar. Eles diziam que para foto era ilimitado, foto e vídeo. Aí se você upar arquivos, outros arquivos, você não consegue mais. Então, no caso, ele vai cobrar do armazenamento, que é no máximo uns 2 GB. E entre outros, né? O serviço da Amazon Prime já é uma cesta bem legal, tem jogo, dá jogo de graça, etc. E aí surgiu o Disney Plus, HBO Max, tem agora o DirecTV Go, que também fornece o quê? Serviço de TV por assinatura, além de filmes também. Só que é caro pra caramba e o pessoal já vi gente falando que não vale a pena, já não vale a pena o DirecTV Go, porque a qualidade do streaming não é tão boa quanto eles oferecem. É melhor pagar R$ 25 no IPTV do tio do que tá pagando, sei lá, 50 conto num negócio que não vai funcionar direito, sabe? Por mais que eles barateiem para você ter serviço de TV por assinatura. Deixa eu levantar aqui um pouquinho do quarto, cara. Acho que vai mudar um pouquinho, hein? Acho que vai mudar um pouquinho a forma aqui do, não sei, a sonoridade, talvez. Só um pouquinho para ficar em pé, que eu sentado aqui, eu já fico sentado o dia todo do trabalho. E aí, o ponto é o seguinte, que os sistemas de streaming queriam tanto ser diferente da TV, que eles se tornaram a TV, no caso. Porque você vê que são como se, os serviços são como se fossem emissoras. Cada um tem sua peculiaridade e tem aquela parceria, sabe? Tipo, olha, eu tenho Amazon Prime, mas se você assinar junto, o Amazon Prime junto com esse aqui, pagando R$19,90, você leva também por mês esse outro serviço aqui que você pode assistir junto com a Amazon Prime. Vê que legal? Aí você assina. Só que às vezes não compensa, sabe? Tem coisas que, se você for parar para olhar quanto você tem que assinar, se você fosse parar para ver todos os sistemas de streaming, mesmo que no pacote básico, se você for parar para ver, não compensa. Então eles tentaram ser superiores à TV e estão se igualando à TV. E incluindo, tem emissoras de TV, no caso acho que a Viacom CBS também, que tá entrando aí com Pluto TV, tá disponibilizando todos os filmes que é da Viacom, todos os canais que é da Viacom também, estão disponibilizando, que é uma grande até da gringa, que tem parceria com alguns canais aqui do Brasil, incluindo a Record, MTV, entre outros, Comedy Central, eu acho, que já no caso mais é pra TV fechada. E aí, no caso, tem a Globoplay, né, também, que aí já tem os próprios canais, até rádio, cara, para você ouvir a rádio da CBN na Globoplay. Isso que eu achei um absurdo. Você não pode, você tem que ter conta, você tem que ter conta, e parece que você tem que assinar para poder ver a rádio no estúdio. Você tem que ver, para você ver o estúdio da CBN, você tem que assinar a Globoplay. Eu não sei como é que tá agora, mas há uns meses atrás, quando eu vi, tinha que pagar. Foi com que uma Eu conheço uma pessoa que assina, que ela me mostrou como é que funciona o Globoplay, né? No caso, eu nunca tinha visto, pouco me interessa também a Globoplay. Não é um sistema de streaming que me interessa, apesar de que o catálogo é interessante, mas eu não pagaria pra ver. E se fosse alguém me prestando, eu até assistiria. Eu usaria para assistir determinados conteúdos que eu não encontraria na Amazon Prime, por exemplo. Netflix está sempre naquele entra e sai de conteúdo. E você fica, porra, cara. É complicado. Agora você se perguntar, Rafael, você assiste tanto filme, tanta série assim, para saber dos sistemas de streaming? Cara, se eu te falar que não, você acredita? É porque realmente eu já peguei várias contas de alguns serviços de streaming, incluindo agora o Discovery Plus, que saiu, né? Teve a promoção da Claro 5 meses, de você consegue, né? 5 meses de Discovery Plus. E, cara, eu fico olhando assim, eu fico vendo, cara, isso aqui eles estão. Eles tentaram destruir o monopólio da Netflix para não deixar ela exclusiva, né, com todos os direitos de todos os filmes. Mas do mesmo jeito tá tirando as pessoas ali. Tem pessoas que estão indo mais para Amazon Prime agora. A Amazon Prime tá fazendo conteúdo com mais qualidade, já comprou filmes que iam sair no cinema, ou parece que saíram no cinema simultâneo, já colocaram na Netflix. Opa, na Amazon Prime. Então, sei lá, cara, fica meio complicado, né? E tudo isso eu enrolei bastante, eu acho. Expliquei, acho que eu falei que não tinha assunto, mas eu acabei pegando um fio aqui de algo que eu já tinha para falar há muito tempo. Eu acho que eu nunca compartilhei com ninguém esse pensamento. Mas é isso. Eu geralmente sou uma pessoa que ainda gosta muito de ouvir rádio. No caso, eu não sou de. Eu tenho muito conteúdo baixado no meu HD. Eu tenho Amazon Prime no meu celular e eu baixo coisa para assistir. Eu falo, cara, eu vou assistir isso aqui e eu não assisto. Eu simplesmente deixo e eu fico me sentindo mal depois. Eu, pô, cara, e eu fico acumulando mais e mais coisas, lotando meu HD, lotando o cartão de memória do meu celular, que já tem bastante giga. Eu comprei um recentemente bem com bastante giga, bem baratinho, numa promoção que teve. E eu não assisto nada. É como se a minha cabeça ficasse, cara, não assiste isso. Só fecha. Eu assisti um episódio de uma série um tempo desse, que foi o Dr. Morte, e que no caso já tinha ouvido o documentário, o audiodocumentário da Wondery. E depois disso é como se minha mente falasse, cara, tu já viu a história, então. Mas eu só ouvi, né? Era bom no caso, como é algo baseado em fatos reais, que vai usar arquivos da TV para ver como é que era, também falar de algumas cenas, cara. E minha mente fica, cara, só desliga essa merda. Vai fazer outra coisa, fica no celular mesmo, fica scrollando aí no Telegram ou qualquer outra coisa, fica vendo vídeo de porcaria aí. No caso, porcaria que eu falo é tipo, ficar vendo, sei lá, pra minha mente, porcaria é ficar vendo manutenção de PC, sabe? Que eu ultimamente tô vendo muito isso. Mas eu acho que é isso aqui, cara. Eu vou encerrar o podcast, acho que com isso só. Eu não sei, é um papo aleatório isso, né? É assuntos aleatórios. Bom, encerrando por aqui, eu não cheguei a ver se alguém mandou e-mail ou coisa assim, mas se você quiser mandar um e-mail, considere mandar no acervoperdidopodcast@meiofence.com. Vai estar na descrição do podcast, também do player, do seu agregador favorito e também no YouTube. No YouTube geralmente demora um pouco para sair, porque eu tenho que renderizar o áudio espectro e é um pouquinho chato o processamento desse áudio espectro. E se você quiser doar para o podcast, considere doar também. Você pode entrar em contato comigo no e-mail, no Instagram ou Telegram, arroba Acervo Perdido Podcast, e informar que quer fazer uma doação. Se você quiser doar em criptomoeda, se você quiser doar também por Pix, a gente vê isso aí direitinho, tá beleza? Um abraço para vocês, até o próximo episódio, e mais uma vez, um bom dia, boa tarde e boa noite. Fui!